Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa tarde, meus amigos. Está começando mais um Criadores e Criaturas. Hoje, domingão, semana de Copa do Mundo. Não se fala em outra coisa, mas aqui se fala de música. Aqui se fala, se ouve, se curte música, se conversa sobre música. E hoje o programa é muito especial. Hoje a gente preparou um programa para vocês só com clássicos da gravadora Motown, dos anos 60 e 70, com regravações ou com versões diferentes que a gente vai rolar para vocês a partir de agora. Vamos começar muito bem esse bloco com covers de Supremes, Martha and the Vandellas, Gladys Knight and the Pips, mas vamos começar com uma do Jackson 5, numa versão chill out, I'll Be There. Vamos lá, canta aí, Michael Jackson. I'll be there, I'll be there. You and I must make across the nation, a chance for folks to meet. Well, laughing, singing, and music swinging, dancing in the street. Thank you. Muito bom, esse é o Criadores e Criaturas especial gravadora Motown. Você acabou de ouvir Joe Cocker com I've Got to Use My Imagination, da Gladys Knight and the Pips. Antes teve o David Bowie junto com Mick Jagger gravando Dancing in the Streets, da Martha and the Vandellas. Teve também The Hollies gravando Stop in the Name of Love, da Supremes. Supremes é aquela banda onde a Diana Ross despontou. Diana Ross, que por sua vez era amiga do Michael Jackson, que com o seu Jackson 5 abriu o programa com I'll Be There numa versão lounge. Nesse bloco que vai entrar agora só tem pedrada: Marvin Gaye, Commodores, Temptations e The Four Tops. Nessa ordem, vamos abrir então com uma cover do Marvin Gaye na voz da Cyndi Lauper. Criadores e Criaturas. To bring back love. criadores e criaturas. Passes by. Eita, programa gostoso. Essa aí que você ouviu agora foi Carl Carlton cantando Baby I Need Your Loving dos Four Tops. Eu achava que essa música era do Carl Carlton, até começar a fazer a pesquisa para esse programa da Motown, e aí eu descobri que ela era dos Four Tops, gravada primeiramente nos anos 60. Antes teve o Babyface com a Gwyneth Paltrow, atriz, cantando Just My Imagination dos Temptations. Essa música está na trilha sonora do filme Duets, onde a Gwyneth Paltrow atua. Também teve o Faith No More com Easy dos Commodores, essa tocou bastante nas rádios, nas duas versões, né? Coisa rara. E a Cyndi Lauper com What's Going On do grande Marvin Gaye, que foi tragicamente assassinado pelo próprio pai. Mas não estamos aqui para falar de tragédia, estamos aqui para ouvir música. Então vamos para o intervalo que quando a gente voltar tem muito mais. Aguenta aí. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas de volta, agora vamos começar esse bloco com uma música que eu também não sabia que era das Marvelettes. Eu achava que Mr. Postman original era dos Beatles, mas não é. Os Beatles regravaram, os Carpenters também regravaram, e você agora vai ouvir uma outra versão com uma banda brasileira chamada Estado de Choque. Mr. Postman das Marvelettes. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Is that a letter in your bag for please? I've seen the waiting a long, long time. Oh, yeah. Since I left home, girl of mine, there must

Criadores e Criaturas. Don't you pay? 'Cause you don't. Criadores e Criaturas em semana de Copa do Mundo, especial gravadora Motown. Só os artistas da gravadora que fez muito sucesso nos Estados Unidos e no mundo todo nos anos 60, 70 e deu para o mundo grandes figuras da Soul Music. Aliás, quase todos os feras da Soul Music vieram ou passaram pela Motown. Esse bloco teve, vamos de cima para baixo, Estado de Choque abrindo com Mr. Postman das Marvelettes. Depois teve o Ed Motta cantando a introdução e depois a Sensational Alex Band tocando o resto da música. Goodnight Irene dos The Originals. Teve também o Simply Red com Every Time We Say Goodbye dos Isley Brothers. E fechamos essa sequência com Theater of Tragedy cantando You Keep Me Hanging On das Supremes, mais uma das Supremes. Tocamos uma lá no comecinho e outra agora. Agora vamos com Thelma Houston na voz dos Communards, Don't Leave Me This Way. Oh. criadores e criaturas. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup and candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, it's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday. Just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. No summer's high. Made him disabled, bitter. Muito bem, você acaba de ouvir Daft Punk junto com Edwin Starr num mashup chamado Robot Wars. O Edwin Starr gravou War nos anos 60, lá pela Motown, e agora virou esse mashup com a música do Daft Punk junto. Antes teve o Me First and the Gimme Gimmes, I Just Called to Say I Love You, o maior sucesso do Stevie Wonder. Teve também, abrindo a sequência, The Communards, do Jimmy Somerville, com Don't Leave Me This Way, da Thelma Houston. E com essa sequência, encerramos um Criadores e Criaturas super especial, só com artistas da gravadora Motown, que fizeram a história da Soul Music pelo mundo. Galera, um grande abraço para vocês, uma boa Copa do Mundo para quem gosta, e semana que vem tem muito mais, às 6 da tarde, aqui na Rio Sul Rádio. Tchau! Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.